falho, mas eu, baby, te amei. Não foi fácil, mas eu superei. Desde que se foi, um vazio fez abrigo em mim e não superei. Vazio assim, eu chorei. Sei que fui tola nessa relação e eu te amei, mas acabei ferindo seu coração. Sou dependente, sou viciada na droga desse amor. Diz que me me.